Graça e paz, irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós vamos ler mais um capítulo da Bíblia. Hoje vamos ler Ester, capítulo 7. Ester, capítulo 7. Eu estou no momento de relatório. Eu relatei ontem metanoia. E ficou de relatar, ficamos para relatar outros números. E o resultado de o WhatsApp, que cresceu muito, mais o blog, e amanhã eu vou falar também dos países, o resultado de o WhatsApp mais blog é de 6.645. Louvamos ao Senhor por isso. O resultado que nós temos em geral é 517.228 em 6 anos e 1 mês de trabalho. 6 anos e 1 mês, 517.228. O que não é, obviamente, um dos 50 blogs ou WhatsApps no Brasil, mas sem dúvida nenhuma nós já entramos aí entre os 100, certeza absoluta, entre os 100 maiores, de maior expressão numérica, e sendo de expressão numérica, também isso não nos ilude, porque 3 em 4 sementes não vingam, como disse Jesus, mas uma que vingue se multiplica 30, 60 e 100 por 1, isso nos alegra. Aumentar o número de pessoas, aumentar o acesso, nos dá garantia que 1 em 4, ou seja, 25%, vai frutificar 30, 60 e 100 por 1. Então, repito, 517.228, 6 anos de trabalho, é uma alegria muito grande mesmo. Eu volto a pedir aos irmãos na fé, aos amigos, que orem pelas nossas vidas sem cessar, e ao mesmo tempo ore também pela minha irmã Suzy, para a sua completa recuperação. Suzy, essa altura do campeonato, ela já deve estar saindo da UTI e indo para o quarto. No final de semana, eu relato para vocês também. Ela deve estar saindo nesses dias. Eu peço que vocês divulguem. Pastor, o senhor está satisfeito? Eu estou sempre. A Bíblia nos ensina a ficar gratos. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Então, estou feliz e satisfeito. Para quem começou com o número de 50 a 100 pessoas do grupo de oração pela nossa vida, 6 anos atrás, estou satisfeito. Mas há uma inquietude permanente numa pessoa que segue a Jesus, um seguidor de Jesus. Essa inquietude não é falta de paz nem de gratidão, mas da certeza que o Senhor pode fazer mais. Então divulgue o WhatsApp nesse número, Santidade Bíblica, e a pessoa, passe o número, e a pessoa poderá ligar para nós e nós vamos remeter para a casa dela essas mensagens. Também o blog, não esqueça, um grande devocionário. Hoje eu li a devocional no Pão Diário, o Cenáculo ainda existe, há outros devocionários, eu preparei o devocionário nos Salmos, mas aqui é o do blog. É um devocionário espetacular. Estamos completando quase 43 livros de capítulo a capítulo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Orem, divulguem, por favor. E estamos esperando chegar novamente a 10, 15 mantenedores fiéis, mensais, para que nós tenhamos também estabilidade econômica. E o PIX é 247190158 16, para outros que estão de fala hispânica, não sei se usam meia, né? Então é 16 247190158 16. Repito, orem por nós, divulguem o blog, é blog logos 7, tudo junto, ponto blogspot. .com e no YouTube, metanoia, uma palavra grega, metanoia, pastor Sérgio Gama, pastora Margarete Lavoura. E fiquei muito feliz com a resposta do metanoia. Estou feliz desde o primeiro, mas feliz nesses últimos meses, com mais pessoas entrando, aderindo. Então, visualizando, nós temos notícia de pelo menos mais duas igrejas. Uma em São Paulo, que está sendo divulgado, e também mais uma, me fugiu o estado agora, acho que no Nordeste do país, mas depois eu informo literalmente. Ah, perdão, Paraíba, a pastora está me lembrando aqui. Mais uma igreja em São Paulo e mais uma igreja na Paraíba. Houve uma mobilização de oração e agora estão se mobilizando para ouvir ou visualizar esse trabalho. 247 é o PIX, 247190158 16. Irmãos, vocês que nos conhecem e que parabenizaram por todo o ministério, chegou a hora de você se comprometer com essa obra, comprometer com as nossas vidas, e você pode ser um mantenedor fiel, a maioria pode, então de pelo menos aí R$100, e nós vamos ter então um salário mínimo novamente. Já tivemos 14 mantenedores, hoje 4 fixos, e às vezes esporadicamente, um quinto, uma sexta pessoa, uma sétima pessoa, mas isso é esporádico. E sendo esporádico, complica para nós, porque é uma bênção, num sentido, mas complica em termos de planejamento. Então, por favor, peço a vocês, oração, mobilização para divulgar. Repito o blog, bloglogos7.blogspot.com. Quero enaltecer o trabalho da missionária Vivian, astrofísica, uma missionária que tem um dom profético, ela é tenente da aeronáutica, acho que na reserva, mas uma pessoa assim impressionante. Ela tem alimentado o blog, e quem alimentou o Metanoia, e eu agradeço, foi a Ana Paula, lá do Paraná, e o Márcio. Foram eles, graças ao Senhor pela vida deles. Então, hoje você pode divulgar esse trabalho e, por favor, os amigos mais próximos que nos conhecem, digam sim, nós vamos nos comprometer com 100, 200, quem sabe mais. Eu não vou ficar estabelecendo valor para ninguém, nem as bênçãos do Senhor estão condicionadas por isso. Ninguém vende a bênção do Senhor se é uma pessoa íntegra, verdadeira. Isso é um comprometimento seu. Se você deseja se comprometer com essa obra, comprometa-se, porque isso vai nos abençoar. E olhe só, né? Você também vai se comprometer com uma obra que está dando fruto. 517 mil sementes, não é brincadeira. 517.228 sementes já foram lançadas, e pelo menos um quarto disso, eu tenho certeza absoluta, pela fé, eu tenho certeza absoluta que pelo menos um quarto, 25% disso, causou edificação, mudança, metanoia, mudança de mente, mudança no espírito, mudança nas vidas, salvação, justificação, santificação. Então, comprometa-se, mas comprometa-se com o seu melhor, não por mim ou pela pastora, porque quando você vai assumir um trabalho, um casal de missionários, uma oferta, é algo que você está dando em primeiro lugar para Deus. Então, como você está dando para o Senhor, dê o seu melhor. Não dê qualquer coisa, nem dê mais ou menos, nem um pouquinho. Entregue o seu melhor, e o Senhor também já provou isso entregando o melhor, que é o Cordeiro Santo que nos traz a paz, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Amanhã eu continuo o relatório até acabar Esther, tá bem? Depois de hoje vão faltar só dois capítulos, em mais dois relatórios eu encerro aí. E depois só daqui a 30 dias. Esther, capítulo 7, o pastor Paulo, eu estou seguindo, o pastor Paulo Bueno nos mandou, está mandando algumas reflexões sobre Oséias, sobre Esther também, várias ele já mandou. E hoje nos mandou sobre Oséias 2, de 1 a 4, chamados de volta à filiação, diz assim: chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. A mensagem que Deus entrega por meio de Oséias é marcada por dor e verdade. A própria família do profeta torna-se um sinal vivo da infidelidade de Israel, que havia rompido a aliança e buscado outros deuses. Ainda assim, o Senhor não abandona o seu povo, ele chama novamente de meu povo aqueles que haviam sido declarados distantes e restaura como favor aqueles que perderam o sentido da graça. A misericórdia de Deus é maior do que a rebeldia humana. O chamado permanece. Deixem os ídolos. Abandonem aquilo que seca o coração, como a terra árida, e retornem ao lar da aliança. Mesmo quando escolhemos caminhos que nos afastam, Deus continua a nos chamar de volta, lembrando-nos de que ainda somos seus filhos e que ao retornar encontramos perdão, dignidade e vida renovada. O que hoje precisa ser deixado para trás para que você volte a viver como filho ou filha de Deus? A nossa oração inicial: Senhor, afasta de mim tudo que me separa de ti, restaura minha identidade, renova minha fé e reconduz o meu coração ao teu caminho. Ação: lembre-se de alguém que se afastou da igreja e ore pelo seu retorno. Envie hoje uma mensagem simples, oferecendo cuidado e um convite para recomeçar. O autor do texto é A.C. Barro. Louvado seja Deus por esse texto. Vamos então, pois do relatório e dessa devocional de abertura, para nossa completar nossa devocional em Ester 7, é um capítulo pequeno, mas importante. Amã vai morrer na forca que construiu para Mardoqueu. Vamos ver. O rei e Amã dirigiram-se ao banquete da rainha Esther. E nesse segundo dia, durante o banquete, o rei novamente perguntou a Esther: pede-me o que quiseres, a rainha Esther, e te será concedido, ainda que me peças a metade do reino pela as. Então a rainha Esther respondeu: se realmente encontrei graça a teus olhos, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida e a vida do meu povo, eis meu desejo e minha súplica. Falo desse modo porquanto meu povo e eu fomos sentenciados ao extermínio, à matança e ao aniquilamento. Se somente tivéssemos sido entregues como escravos e servas, eu ter-me-ia mantido em silêncio. No entanto, essa desgraça que se aproxima não irá compensar o prejuízo dela, que dela resultará para o rei. Irmãos, veja, ela podia ter pedido só por ela, como judia, mas ela pediu por ela e por todo o povo. É o que nós devemos fazer: pedir por nós e pedir para todo o povo do Senhor. Disse essas palavras: rei Xerxes, indagou a rainha Esther, quem é esse que ousa pensar em praticar ato de tamanha abominação? E onde se encontra esse coração perverso? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Ramã. Então Ramã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei, num arrobo de ódio, levantou-se abruptamente do banquete, abandonou o vinho que bebia e caminhou apressadamente para o jardim do palácio. Ramã notou claramente que o rei já havia determinado a sua sumária execução e, por isso, ficou para implorar por sua vida a rainha Esther. Irmãos, há um detalhe a ser observado. Os persas tomavam suas refeições reclinados em divãs. Então, eles deitavam no divã e tomavam a refeição. Você percebe em Amós, capítulo 6, 4 a 7, em João, capítulo 13, 23. Então, os persas e outros povos tomavam suas refeições reclinados num divã, como também os gregos e os romanos. É curioso que Ramã, que se retou quando Mardoqueu, o judeu, não quis curvar-se, atitude que colocou em andamento toda a história do livro de Esther, agora se prostre. Amã se prostrou diante de Esther, a judia. Quando o rei saiu do salão, o palco foi montado para a reviravolta final que selaria o destino de Amã. Esse é o momento efetivo da reviravolta. Depois nós vamos ver no capítulo 8, o rei determinando a favor dos judeus, e no capítulo 9, finalizando o livro, a vingança dos judeus e o estabelecimento da festa do Purim. Então, veja, aquilo que Amã fez deu origem a essa reviravolta total na história. E a postura de Mardoqueu, que não se prostrou diante de ídolos e manteve a sua fé no Deus Criador do céu e da terra, e de Esther, que acompanhou o tio e também jejuou 3 dias e orou. Então, isso tudo faz com que haja uma reviravolta e dá sentido a esse livro. Versículo 8. Entretanto, ao voltar o rei do jardim, do palácio, ao salão onde se realizava o banquete, viu Ramã debruçado sobre o divã em que se achava Esther. E então exclamou: seria tu, Nécio, a ponto de tentar violentar a rainha da Pérsia na minha presença e dentro da minha própria casa? Assim que o rei acabou de pronunciar essas palavras, cobriram o rosto de Ramã. Nesse mesmo momento, Harbona, um dos eunucos oficiais que serviam diante do rei, mencionou ao rei: há uma forca de mais de 20 metros de altura, bem próximo à casa de Amã, que ele próprio construiu para enforcar Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: portanto, enforcai-o nela agora mesmo. Mardoqueu tinha servido ao rei. Mardoqueu é aquele judeu que não se prostrou diante de Amã. Mardoqueu não se prostrou diante de divindade nenhuma e ainda influenciou sua sobrinha que se transformou na rainha Esther, E nessa hora, ele estava ameaçado de morte, mas a história virou. E a história tendo sido virada, houve um decreto. O rei ordenou, portanto, enforcai-o nela agora mesmo. Irmãos, lembrem, esse ao terceiro dia e a história dando uma virada total nos remete inegavelmente, explicitamente, ao momento da ressurreição, quando toda a história vai se caracterizar por antes da crucificação e ressurreição e depois dela, antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo vai mudar. Ou seja, aqueles que estavam destinados à morte agora são prevenientemente libertos do vale de ossos secos e são justificados e são salvos e são santificados pela obra de Jesus Cristo, sacrifício único e suficiente que foi realizado por ele, e vão esperar o momento da glorificação. O rei ordenou, portanto, enforcai-o nela agora mesmo. E também, antes e depois de Cristo, agora se estabeleceu um segundo Adão. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Vai estar condenado a uma forca eterna, ao juízo de Deus, traduzindo para você, a sentença de Deus. E no caso aqui, foi Amã que foi enforcado, nós vamos ver adiante. E eles enforcaram Amã na forca que ele mesmo, ele próprio, havia preparado para Mardoqueu. Depois disso, o furor do rei se arrefeceu. Irmãos, depois dessas breves palavras devocionais para o nosso devocionário, que está no blog, devocionário como um todo, de 43 livros, mais alguns estudos, mais um testemunho também da pastora, está lá. E agora vai mais um capítulo para lá. Entenda uma coisa: aqueles que se levantam contra o Messias de Israel, Jesus, serão condenados. Quem crê será salvo. Quem não crê já está em estado de condenação. Quem crê será. E quem não crê já está condenado. Então, vamos lembrar disso. E porque as pessoas que não creem nele já estão condenadas, nós precisamos anunciar o evangelho vivo para tirá-las do estado de condenação. Elas vão ter uma oportunidade através da graça preveniente e elas poderão ser justificadas e salvas e santificadas e um dia glorificadas. Por isso nós precisamos anunciar o evangelho sem cessar, realizar a obra do Senhor sem cessar, para que muitos deixem de ser parte de um vale de ossos secos e possam seguir o segundo Adão, Jesus Cristo, e possam ser salvos e confessar na sua profissão de fé, possam confessar Jesus como Salvador, como Senhor das suas vidas. E nós devemos, então, trabalhar para que as pessoas sejam orar, testemunhar, né, ofertar, para que o trabalho prospere, para que as pessoas recebam esse evangelho e sejam salvos. e sejam salvas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Ele já abençoou em Cristo Jesus, mas que Ele nos abençoe, nos mobilizando, nos motivando a orar, a divulgar, a ofertar, para que o trabalho prospere. Deus pôs Esther num lugar de destaque. Ela virou rainha da Pérsia para que, no momento certo, ele tivesse um instrumento nas suas mãos. Irmãos, Deus está colocando você num lugar estratégico para que você possa ser uma testemunha viva da ressurreição de Jesus Cristo. Um lugar estratégico para que, na hora certa, aliás, todo tempo, né? A partir de Jesus Cristo, todo tempo é tempo de divulgar a palavra, é tempo de colheita, tempo a tempo e fora de tempo, nós somos chamados a dar fruto. Irmãos, prestem atenção, o Senhor está colocando vocês em todos nós, está colocando em posição estratégica para que nós sejamos seu instrumento, seus instrumentos. E na hora certa, nós divulguemos a vontade do Senhor. E aquilo que está preparado de forca espiritual para nós, que o inimigo prepara, a forca espiritual, a forca que está preparada para os irmãos emocionalmente, a forca material e para toda a humanidade, porque ele não se satisfaz. Desde que foi expulso do paraíso, ele quer enforcar todo ser humano. Ele quer enforcar, roubar, matar e destruir. Enforcar, levar à morte. Nós estamos aí numa posição estratégica para tirar as pessoas da forca e dá a elas vida abundante. O Senhor Jesus é quem dá. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E que cada pessoa que nós conheçamos, que nós sejamos testemunhas. Para quê? Para que elas saiam da forca espiritual, emocional, material. E elas possam experimentar da libertação da forca e da vitória sobre a morte. Ele que veio para roubar, não vai conseguir roubar essa vida para quem você vai testemunhar. Ele veio para matar, mas você ajudará a pessoa a sair da forca. Ele veio para destruir o maligno, então nós libertaremos muitas vidas da forca. Bendito seja o Senhor, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós. Sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.